E aí, Hernani? Cara, você tava realmente certo. Tipo, eu passei a dar bom dia, agradecer essas coisas às pessoas que eu não conheço. E eu tô sempre dando bom dia agora pra mulher lá da cantina que serve o jantar da minha escola. E, tipo, agora ela tá colocando um pedaço a mais de carne pra mim, cara. E, tipo, eles têm uma miséria com carne aqui no, nessa escola. Você não pode pegar mais de uma. E hoje ela até perguntou: "Você quer mais, menino?" Ela não me chamou de menino, mas, enfim. Cara, isso Cara, isso funciona. A funciona. gente A abre gente abre portas. portas. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós vamos aí para mais um programa de desilusões amorosas. Hoje aí vão ter grandes histórias. Hoje só tem história boa, tá? Não tem história fraca aqui hoje. Hoje tem traição, hoje tem história de desilusão, história de abandono, história de golpe financeiro. Um abraço pro grande Pedrão aí do grupo, Pedro. Hoje vão ter histórias aí horrorosas. E hoje é a fossa total. E hoje, para combinar com a fossa, quem vai tocar aí as músicas são todas da nossa querida aí, a nossa finada querida Cássia Eller, que tinha uma voz sensacional. E a Cássia Eller tem uma curiosidade que quase ninguém sabe. Você, ouvinte, você não sabia do que eu vou te contar. A Cássia Eller não escrevia músicas, ela apenas interpretava. Todas as músicas que a Cássia Eller cantaram eram de outras pessoas. Ela é uma intérprete que não escrevia. Você acredita nisso, ouvinte? É verdade. Nenhuma música é dela. Nenhuma. E ela regravava as músicas e hoje nós vamos tocar aí a música da Cássia Eller. Cássia Eller aí que viveu uma grande... E é desilusão amorosa também, mas não é bem desilusão. Mas ela e o Nando Moura. Nando Moura, caralho, olha o loucão. Nando Reis, Nando Moura é outro. Cássia Eller, Nando Reis viveram um grande amor. Mas que não foi, não vingou, infelizmente. O Nando Reis, inclusive, disse que foi ele que não quis. Mas foi uma história bonita aí. Quero ver se mais pra frente eu trago um programa, viu? Não deixa eu esquecer, não. Quero ver se mais pra frente eu trago um programa com grandes histórias de amor. Eu quero ver se eu trago aqui Nando Reis e Cássia Eller. Eu quero ver se eu trago Sid Vicious e Nancy. Apesar que o Sid Vicious é história de droga, mas pode trazer também, que é uma história. É uma história, não sei se é bonita, mas é uma história. Eu quero ver se eu trago isso aí mais pra frente. Grandes histórias de amor. Trazer aí. Que mais aí? Uma história bonita de amor. Trazer aí o. Gilmar, o goleiro Gilmar e a esposa dele, que foi uma história de amor bonita, tiveram que lutar pra ficar juntos, né? Então mais pra frente nós vamos trazer isso aí. Agora nós vamos aí de Cássia Eller, só história hoje de fossa. Se prepare, se você não estiver bem, não escuta. Não tá legal, você não tá com a cabeça boa, deixa pra ouvir outra coisa. Vai ouvir outro dia, que hoje é só fossa, só tristeza, mágoa, ressentimento, ódio. É só fossa mesmo. Hoje é pra você ouvir isso aqui e você terminar o dia falando fé da puta, eu quero ficar louco, é isso, tá bom? Ah, deixa eu falar mais uma última coisa antes de tocar aí. Vocês, ouvintes, estão sendo ingratos, porque eu peço pra vocês mandarem grandes brasileiros que morreram na merda pra eu ler os e-mails. Vocês não estão mandando. Para de ser ingrato, ouvinte. Você escuta isso aqui. Isso aqui é feito com empenho pra você. Eu ia usar carinho, mas carinho é gay. Isso aqui é feito com empenho pra você escutar. Eu quero que vocês mandem pra mim histórias de grandes brasileiros que morreram na merda, gente. Mandem pra mim. Grandes brasileiros que morreram na merda pra eu ler no ar, tá bom? Mandem aí. E é isso aí, gente. Solta a fossa. Ando por aí querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras. Ando por aí querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavra. Bom, gente, hoje a história, eu tenho muitas histórias de desilusão amorosa, muitas mesmo. Mas hoje eu vou contar uma mais que pra mim é importante, mas eu sei que os ouvintes vão achar boba. Mas pra mim ela é importante, eu vou contar. Vocês me desculpem a arrogância, o programa é meu. Então eu vou contar, tá bom? Mesmo que vocês achem boba, não tem importância. Porque é uma história que pra mim ela é importante. Mas mais pra frente eu vou trazer umas histórias aí que vocês vão ficar escandalizados. Que também tem algumas que eu tenho que ver se eu posso contar, porque envolve justiça. Eu tenho uma aí envolvendo HIV. Eita, nós, hein? Se você estiver ouvindo isso aqui, hein? É só você ficar quietinha que você não vai ter problema. Agora, se você ficar fazendo alvoroço aí, o povo vai saber que é você. Mas eu vou trazer uma mais pra frente aí que vocês vão ficar escandalizados. Mas hoje eu vou contar uma que pra mim é importante. Que eu acho uma coisa curiosa, né? Gente, quando eu era criança, eu passava pra ir pra escola e tinha uma moça lá na altura dos seus, vamos colocar aí, uns 20, 25, 26 anos. Era uma morena. Ela era gostosa, mas eu era criança, eu fui uma criança muito pura, ouvinte. Mas muito pura. Olha, minha infância, ouvinte. Mas eu fui de uma pureza que eu não falava nem palavrão, ouvinte. Minha mãe me educou assim pra não falar nem palavrão. Minha infância era videogame. Olha, eu sou grato a isso. Isso aí é uma coisa que eu sou grato. Posso dizer que apesar... A minha casa tinha quebra-pau todo dia. Isso era horrível, horroroso. Estragou minha cabeça. Mas apesar dos pesares, dentro do possível, eu tive uma infância feliz. Era Cavaleiro do Zodíaco. Era Dragon Ball. Figurinha. Bicicleta. Passei com os amigos. Era uma coisa bem saudável, assim, sabe? Bem legal. E eu era de uma pureza muito grande. E aí, quando eu tava ali na altura dos 8 até os meus... Não, menos ainda. Dos meus 7 até os meus 10 anos, a minha mãe deixava eu ir sozinho pra escola. Porque lá, além de muito seguro, em Minas, é muito seguro. Também não tinha nenhum porém, não tinha nenhum problema eu ir sozinho pra escola. Uns 7, 8 anos, vai. Vamos colocar 8 anos, não tem problema. E aí, ouvinte, essa mulher de uns 27 anos, ela me achou muito bonito. E aí, todo dia, na hora de eu passar na frente da casa dela, ela saía e ficava sentada esperando eu passar. E me cumprimentava. E mexia comigo. Todo dia. Todo santo dia. Oi, oh, aí, não sei o quê, não sei o quê. Sempre me cumprimentando. E eu aquela coisa infantil, falava, pô, que legal, ela quer ser minha namorada. Aí, eu vi aquilo, mas na inocência, nunca pensei em nada. E aí, uma vez chegou e aí foi passando, acho que passou uns 2 anos, todo santo dia ela saindo de casa, esperava eu passar e mexia comigo. Mas não mexia assim, pornográfico, assim, oi, e aí menino, bonito, tudo bem, como você é bonito e tal e tal. E ela devia ter uns 27 anos aí, 28 anos. Ela usava até um cabelo meio curtinho assim, era morena, eu me lembro. A casa dela era uma casa simplesinha assim, sabe? E era no caminho da escola, na descida do morro. E aí, ela certa vez chegou, 2 anos ela fazendo isso, né? Certa vez chegou um maluco pra mim e falou assim, Hernani, ele era mais velho, devia ter uns 12, 13 anos. Era até um cara até meio bandido, acho que virou bandido esse cara aí. O negócio é o seguinte, aquela mulher lá do morro, ela tá querendo arrancar o seu cabaço. Ela falou pra mim assim que ela tá louquinha pra arrancar o seu cabaço. Ela tá esperando você só ficar um pouquinho mais velho que ela quer arrancar o seu cabaço. E eu, maluco, falei assim, que isso? Como assim arrancar o cabaço? O que que é isso? Aí o cara explicou, não, ela quer tirar sua virgindade e tal. Falei, não, mas que isso, rapaz. Aí eu até comecei a evitar aquela rua. Comecei a descer pra um outro morrão. Só que às vezes eu tava com pressa, tinha que descer pra aquele. E ela mexendo comigo, mexendo. E aí, esse mesmo cara chegou em mim e falou assim, ó, ela tá intimando você, ela quer arrancar o seu cabaço, ela tá apaixonada no você. Ela falou que quer ter um filho seu, ela quer ter um filho loirinho igual você. Que ela falou que ela tá louquinha pra ter um filho com você. E ela quer arrancar o seu cabaço. Aí, rapaz, eu peguei e fui... Que maluco aquilo, né? Eu era criança, gente, inocente. Aí pode ser que venha algum ouvinte agora, metedor de real. Se fosse eu, já tinha comido. Cara, calma aí, ouvinte. Pera aí, tem um pouquinho de sensibilidade. Aqui eu acho engraçado o seguinte. Os ouvintes de Sociedade Primitiva, todo mundo é Rambo. Todo mundo peita bandido. Todo mundo mata todo mundo. Todo mundo é Jackie Chan. Luta contra 1000 pessoas. Se fosse eu, teria lutado. Não. E aqui todo mundo é comedor. Eu comeria, tal, foda-se. Cara, calma aí, tem um pouquinho de sensibilidade, ouvinte. Eu era criança, não tinha maldade, ouvinte. Entendeu? Tem um pouquinho, sabe? Um pouquinho de sensibilidade. Eu era uma criança inocente. Eu brincava, eu não tinha maldade de querer comer. Não tinha maldade dessas coisas. Olha, ouvinte, eu era de uma inocência, sem brincadeira, eu acho que eu era de uma inocência que se essa mulher baixasse minhas calças, eu não sabia nem o que fazer. Sem brincadeira, eu acho que eu não ia saber. Porque essas coisas não passavam na minha cabeça, cara. Não sei, não tinha essas coisas, entendeu? E aí o cara chegou intimando, falou, ela falou que quer ter um filho seu. E ela falou que quer arrancar o seu cabaço. Usando esses termos. E eu, eu não sabia o que fazer. Falou, não, mas eu não tenho nada a ver. Eu achei que a gente ia namorar, essas coisas, mas não isso aí, ué. E aí, um dia ela pegou e deixou um sobrinho dela na porta, da onde ela ficava. E eu fui descer o morro. E aí o sobrinho dela me abordou, falou assim, moço, eu quero falar um negócio pra você. O que que você acha dessa morena que fica todo dia esperando você aqui? Ah, eu falei assim, eu acho ela legal, mas por quê? Porque ela tá apaixonada em você. E ela falou que se você quiser é só você entrar lá pra vocês ficarem juntos. Quer dizer, na época eu não tinha pensado nisso, mas hoje em dia, o que vocês acham que ela tá fazendo lá dentro? Ela devia estar lá com as pernas abertas, né? Imagina, não sei. Então ele falou assim, ó, ela tá lá dentro, esperando você. Se você quiser, ela falou que ou é agora ou nunca mais. Você quer entrar lá? Entra lá agora. Aí eu falei, não, tô indo pra escola, não, imagina. Que isso? E aí também a minha mãe me ensinava, nunca entrar na casa dos outros, assim, estranho. Ainda bem, né, bicho? Aí ele pegou e ficou insistindo, não, mas entra lá, você não gosta dela? Eu falei, mas gosto, mas não nesse sentido de, eu não sei, eu não tenho opinião sobre isso. E aí ele fica assim, vai, entra, aí eu fui andando, desci o morro pra ir pra escola. Aí depois desse dia, ela nunca mais ficou, nem vi essa criatura, nunca mais na minha vida. Quer dizer, de alguma forma eu desapontei ela, não sei. Ela achou que, sei lá. Ou ela criou juízo, né? Porque você pegar uma criança e querer ficar fazendo essas coisas com criança é até crime, cara. Só que quando é com um menino, não tem importância. Se fosse uma menina. Olha, eu vou até... Eu não gosto de ficar levantando essas bolas aqui, mas vamos lá. E se fosse uma menina... Olha só, ouvinte, agora. E aí fosse um cara de 28 anos abordando uma menina de 8 anos e falando, ó, eu quero comer você. Quantos segundos esse cara já não tava sendo linchado na rua? Ah, quando é o contrário, não é engraçado. Quando é o contrário, é engraçado. Tá vendo como é que é? Agora deve estar ouvindo dando cascando o bico. E eu fiz isso e eu não comi, cara. E eu não me arrependo. Não me arrependo, ouvinte. Porque é o seguinte, ouvinte. É gay, o que eu vou dizer? É gay. Mas isso tem que ser uma coisa especial, ouvinte. Não, aí tudo bem. Vai ter ouvinte e vai dizer, ah, eu perdi com puta. Tudo bem. Você se teve necessidade, aí perde, não tem problema. Mas criança, gente. Eu criança. Como é que eu vou perder o cabaço criança com a moeda dessa, gente? Meu Deus do céu. Não tem cabimento. Entendeu? Então eu sei que vai ter ouvinte aí que... é metedor de real, vai dizer que eu sou um otário, é, porque se eu fosse criança e uma mulher desse pra mim, eu já tava sentando o peru nela. Cara, eu era criança, e é isso aí, a mulher ficou desiludida comigo, sinto muito. Olha, sinto muito não, só toma vergonha na cara, minha senhora, porque isso não é papel de gente decente não, tá bom? É isso aí, gente, um abraço. Para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar. Salve, Hernani. Obrigado aí pelo convite, meu irmão. Gosto muito de participar do teu programa. Espero que eu consiga somar aí com mais esse caso de desilusão amorosa. Isso aí aconteceu com meu tio. Meu tio, ele foi casado e terminou o relacionamento dele. E estava morando com a mãe dele. E a mãe dele era muito velhinha, né? Muito velhinha e tinha muitos problemas de saúde. E como era no interior, Campo Novo, bem interior mesmo, fronteira com a Argentina, a vizinhança, ela vinha frequentemente ali na casa dele para ajudar a mãe dele com comida, com cuidados, e, enfim, né, uma senhora idosa, muito querida por todos da vizinhança ali, e todo mundo ia lá cuidar dela lá, ajudar da maneira que podia. E o meu tio sempre teve problema com o alcoolismo, ele bebia muito álcool desde muito tempo. Mas sempre conseguiu desempenhar um trabalho, conseguiu viver tranquilamente. E uma dessas mulheres aí, que ia para a casa do meu tio para ajudar a mãe dele, uma dessas mulheres acabou se envolvendo com meu tio. E o meu tio casou com ela. Era o segundo casamento dele, pois ele já tinha o primeiro, onde tinha duas filhas. E quando essa mulher veio casar, ficar com ele aí, casaram os dois, ela também já tinha duas filhas de um casamento passado. Ela era viúva. O ex-marido dela já tinha falecido. Aí casaram e estavam vivendo juntos. Porém, quando eles casaram, eles não te fizeram divisão de bens. Meu pai e minha mãe acharam estranho e tal, porque geralmente a mulher sempre quer tirar uma lasquinha no final de tudo, né? Então não fez divisão de bens, menos mal, né? Tudo tranquilo. Eles moravam na casa onde a mãe do meu tio morava. E daí eles se mudaram, eles venderam aquela casa ali e se mudaram, compraram uma outra casa na mesma cidade, lá em Campo Novo, se mudaram. Porém, a casa ficou no nome da mulher do meu tio, essa aí que ajudava a mãe dele e casou com ele. Vocês já devem estar imaginando o final dessa história, né, pessoal? Ficou no nome dele, no nome dela, a casa. E ok, eles estavam vivendo lá, aquela coisinha toda. Na época a vida não era tão fácil. O meu pai, ele tinha um carro, um Gurgel. Não sei se vocês conhecem de carro ou não, mas é um carro bem simples aí, que antigamente tinha algum valor, né? E meu pai resolveu dar o carro pro meu tio. E foram pra lá e deram o carro pra ele. E depois de um tempo, o meu tio vendeu o carro junto com a mulher dele e compraram outro, botaram dinheiro em cima e compraram um carro um pouco melhorzinho do ano lá, no nome dela, exatamente. O que acontece, meus amigos? Meu tio foi passando o tempo e ela vivendo com meu tio na casa dele lá, aquela coisa toda. Meu tio com aquele problema de alcoolismo dele, né? O que aconteceu que um dia ela simplesmente se encheu de saco de cuidar de um velho, nessas palavras mesmo, né? E simplesmente mandou meu tio embora. Meu tio, infelizmente, não tinha mais. Ele já estava bem idoso já nessa época aí, bem baleado já por causa da bebida. Quando mandou ele embora, ele não teve outra atitude a não ser realmente ir embora. Chegou a dormir 2 dias na rua até que descobrissem que ele foi mandado embora. Aí as filhas dele alugaram as filhas do primeiro casamento dele alugaram uma casinha pra ele, colocaram ele lá, porém ele já não tinha mais capacidade de se cuidar sozinho, entendeu? Ele já tava velho e com problema de alcoolismo, tava acabando com a vida dele. E tava naquela casa lá, sem cuidados, até que as filhas resolveram colocá-lo num asilo. Colocaram ele num asilo, infelizmente, e onde ele conseguia ainda tomar um vinho de leve e tal, fumar um cigarrinho dele. E até que chegou o dia que meu tio veio óbito, né? Faleceu de desgosto. E tudo isso por causa que a mulher que ele casou tomou a casa dele, tomou o carro dele, tomou tudo que ele tinha e mandou ele embora. Ele iria perder de qualquer maneira na justiça, porque tá tudo no nome dela. Não teria nem como batalhar para retornar para casa ou algo do tipo. E o pior de tudo vem agora. Ela entrou na justiça após o falecimento do meu tio para conseguir pensão pela morte dele. Ela entrou com esse pedido lá em Campo Novo, na cidade onde meu tio era nascido e morou a vida inteira dele. Logo, o cara lá do cartório de Campo Novo, conhecendo toda a história, negou prontamente, né? Jamais daria um bônus para essa mulher viver, né? Com o dinheiro de uma pessoa que ela traiu, né? Porque ela já estava, inclusive, com um amante no final da vida do meu tio, antes de mandar ele embora para fora de casa. E fiquei sabendo que ela entrou com esse processo no Maranhão, que é onde ela está vivendo com o ex-amante dela, que agora é o atual. Ela vive no Maranhão. E ela entrou com esse pedido lá. E deram um pedido para ela e ela recebe pensão do meu tio, que ela mandou embora de casa no final da vida. Quando ele mais precisava de cuidados e de carinho, ela mandou ele embora e hoje em dia vive com a pensão dele. Não tem o que fazer, não tem como remover, não tem como retirar essa pensão. Agora, ninguém vai querer sujar o nome para ir lá e fazer justiça com as próprias mãos também, então, infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Espero que vocês passem tanta raiva quanto eu passei também. Muito obrigado, Hernani, pelo convite. Espero que essa história aí esteja ao nível do programa. E muito obrigado. Espero participar mais vezes. Sucesso pra ti, meu amigão. Tamo junto. Continuem com o Hernani nessa batalha. Sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou. Você tava com saudade de me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou. Você tava com saudade de me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ouvir cantar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez cantar, que me fez feliz, que me fez amar. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você sorrir, pra você chorar, pra você cantar, pra você feliz, pra você amar. Olá, seres humanos, aqui é o Thiago, do canal Sozinho no Mundo, acho que vocês já devem conhecer. E, bom, o Hernani pediu para eu gravar hoje uma história sobre desilusão amorosa, então acho que o Hernani sabe que eu tenho algumas histórias nessa área, e eu tenho algumas mesmo. Então eu vou contar para vocês uma historinha, na verdade eu já relatei um pouquinho ela, acho que num podcast que eu fiz com o Hernani mesmo. Mas eu não comentei a história inteira, eu comentei tipo 50% da história. Então eu vou hoje falar de uma história que eu já comentei com a Hernani, só que agora eu vou dar minha versão completa da história. E a história é uma... já começou, foi algo que já começou errado e terminou errado, e assumo que eu também fui bem idiota. Não idiota de ter sido de má intenções, mas de ter sido ingênuo. E enfim... vamos começar. Isso aconteceu há mais ou menos um ano atrás, o que eu vou relatar. Um ano atrás, eu já tinha terminado o meu relacionamento, já fazia pouco mais de um ano. E aí, um ano atrás, mais ou menos, eu comecei a procurar uma garota, digamos assim, pra namorar e tal. E, nessa época, eu usava Tinder. Ou seja, vocês já imaginam a merda, já imagina como começou errado. Aí, no Tinder, eu tava usando, beleza, e de repente eu dei match com duas garotas. Um foi uma num dia e outra no outro. A primeira eu vou chamar de L e a segunda de M. A L é uma garota que eu não conhecia ela, porém eu já tinha visto o perfil dela no Facebook já muitas vezes. Já fazia tempos que eu stalkeava ela no Facebook e de repente a gente deu match no Tinder. Eu fiquei tipo, lol, wow, como... E ela era uma garota que até nessa época eu nunca que eu ia me ver saindo com ela. Eu achava que ela tava, digamos, num nível de beleza muito acima do meu. Só que no fim das contas a gente deu match no Tinder e aí a gente começou a conversar. Eu não lembro quem que puxou o assunto, eu acho que fui eu. Porque tava lá no perfil dela do Tinder, que ela curte umas músicas que eu também curto, aí eu puxei assunto sobre isso e a gente começou a conversar. E aí essa Ellie tava gostando de conversar comigo e tal, ela até pediu pra me adicionar no Facebook, beleza. E a gente foi começando a intensificar a conversa. Foi pro WhatsApp e aí a gente começou a falar sobre as nossas visões de vida, sobre, né, como que a gente era, blá blá e tal. E aí, nesse meio tempo em que eu tava falando com a Ellie, apareceu também essa M, que também não lembro quem puxou o assunto, eu só sei que essa M me pareceu mais, entre aspas, que combinava mais comigo, entre aspas. E aí essa L, mesmo antes da gente começar a sair, essa L eu já percebia que ela era de falar muito, ela era daquelas garotas. Teve um belo dia, eu me lembro até hoje, que eu tava lá no WhatsApp e aí do nada ela me mandou uma foto dela. E nunca ninguém tinha feito isso. Aí eu olhei pra foto dela e eu fiquei... Eu não falei nada, claro, mas eu fiquei na minha cabeça, tá, por que que você me mandou essa foto de você mesmo, assim, do nada? Aí ela, ah, eu tô no trabalho, não sei o quê, aí eu, ah, você tava, aí eu, ah, legal. Sei lá, eu fiz um comentário completamente genérico, porque eu não sabia o que falar, tipo, não pedi essa foto, por que que você me mandou essa bosta dessa foto, caralho? E aí a gente, nesse período eu tava trabalhando à noite, e ela essa garota dirige, e aí a gente tava meio que combinando da gente se encontrar lá no meu trabalho de madrugada, tipo, dela dar uma passada e a gente ficar lá na frente conversando, e foi justamente isso que ela começou a fazer. Ela, vez em quando ela passava, era tipo meia-noite, ela, ô, posso passar aí no seu trabalho? Aí eu, tá, se você quiser, sem problema. Aí ela passava lá no meu trabalho de carro, parava lá na frente. E aí eu ia lá e a gente ficava conversando, fumava. E às vezes ela levava... Às vezes não, todas as vezes que ela fez isso, ela levou uma amiga dela. E enfim. E aí teve um... E aí, enquanto isso, também tava conversando com essa M. Só que com essa M ainda não tava papo de sair e tal. A gente só tava conversando normal mesmo. A gente tava conversando, na verdade, sobre uns papos meio filosóficos e tal, e... Bom, e aí, um belo dia, eu e essa L saímos. Eu não lembro direito pra onde que a gente foi, eu só me lembro que a gente saiu e a gente passou por um monte de lugar. Passamos na Unicamp, que é uma universidade daqui de Campinas, passamos depois, tipo, numa praça que tem lá na puta que pariu, ela dirigindo o carro e eu só, tipo, observando. Basicamente. E aí, quando a gente tava no carro, resumidamente, teve uma hora que começaram os beijos e foi mais ou menos assim, a gente tava indo de lugar em lugar e aí ela perguntou, ah, onde você mora? Eu dei as instruções, as coordenadas de onde eu morava e aí a gente ficou lá numa praça que tem do lado da minha casa e a gente ficou lá conversando sobre uns papos, tudo comigo vira papo existencial, vai tomar no cu. E a gente tava conversando sobre uns papos mais existenciais, ela contando um pouquinho da vida dela, que ninguém compreendia ela e blá blá. Aí eu falei, bom, né, essas coisas que você diz sobre ninguém te entender e você ter algo que você nunca conseguiu mostrar pra ninguém, eu compreendo um pouco disso porque eu também sou meio assim. E aí a gente conversou na praça e depois voltamos pro carro. E aí quando voltamos pro carro já começou a beijação, basicamente. E aí a gente ficou um tempão beijando até que ela foi pra rua, pra duas ruas debaixo da minha rua. E aí, pra resumo de conversa, eu comi ela ali mesmo. É, no, na primeira vez em que a gente saiu junto e tal. A gente já tinha se visto antes, mas nunca tinha saído tipo só eu e ela. E aí a gente tava se beijando, e aí o negócio foi ficando mais quente, e aí daqui a pouco comecei a passar a mão lá embaixo, e aí vocês já devem adivinhar a historinha. E foi bacana, não vou dizer que não foi, até porque foi minha primeira e única transa até agora em carro. Eu nunca tinha feito isso, ainda mais, e era tipo umas 4 horas da manhã. E aí beleza. E aí a gente continuou se falando disso, depois disso tal, ela falou que gostou bastante de mim e tal. Ela até brincou depois, ela falou, ah, como que você disse que você não gosta de sexo, sendo que ontem, nossa, você foi muito bom. Ela falou nessas palavras, não tô querendo me vangloriar, ela falou mais ou menos assim. Aí eu fiquei felizinho, digamos assim. E aí a gente já começou a combinar de a gente se ver outra vez, porém... eu já tava meio que começando a sacar que ela não era, digamos assim, do meu tipo. Por quê? Porque ela fala pra caralho, os assuntos dela não batiam em nada com os meus assuntos. Ela gostava de conversar sobre carro, sobre droguinha, bebida, esse tipo de coisa. A típica mulher moderna, vamos colocar assim. Sobre os first world problems dela, basicamente. E aí eu tava percebendo que não... Infelizmente eu não ia durar muito tempo. É. Tanto é que nessas vezes em que eu encontrei ela, eu ficava sempre quieto, ela falando, até não poder mais. E aí, enquanto isso, eu tava conversando com a Amy. E aí eu saí de novo com essa Ellie. A gente não me lembra agora pra onde que a gente foi. Eu sei que no final da noite ela acabou vindo pra minha casa. Era tipo 2 horas da manhã, já tava todo mundo dormindo. Resumo da história, comi ela de novo. E aí eu me lembro também que eu tinha pedido pra ela me pagar um boquete. E ela falou que não, que tava com a garganta meio inflamada. E aí eu fiquei meio puto por causa disso. Não porque não entender a situação, mas porque no primeiro encontro eu comi ela, ela gozou e eu não. E aí nesse segundo encontro eu pedi um boquete pra ela e ela não fez. Então, já tinha que sido a segunda transa com ela, que eu tinha saído meio que com gosto de faltou alguma coisa, digamos assim. Aí tá. E aí no dia seguinte, a esse segundo encontro, ela já veio com umas historinhas de ai, mozão, e me chamando dessas típicas coisas de jovem e tal. E aí eu falei pra ela, olha... não sei se vai dar certo, nós somos muito diferentes um do outro, você gosta de algumas coisas diferentes, completamente diferentes de mim. Ela começou meio que a chorar, entre aspas, no WhatsApp, mas a gente pode tentar, no mínimo tentar, você não quer isso, e você sabia que eu sou de falar muito, por que você não falou isso daí pra mim antes e tal? Aí eu falei, bom, eu queria te conhecer realmente, e acho que eu já te conheço um pouco pra saber qual é o seu tipo. E aí, antes, na real, uma coisa que eu esqueci de falar, antes, um dia antes desse meu primeiro encontro, desse meu segundo encontro com a Ellie, eu já tava conversando com a Amy, e aí eu tava falando que, eu tô meio, aliás, fato que vocês, que eu não falei, essa Amy e essa Ellie se conhecem, elas são amigas até hoje, e aí, só que a Amy sabia que eu tava falando com a Ellie, só que a Ellie não sabia que eu tava falando com a Amy. Então, eu tava contando, eu tô saindo com a Ellie, blá, blá, só que aí eu falei, eu tô meio desanimado, porque eu acho que a gente não vai dar certo e tal. E aí, nesse meu, estou desanimado, a engraçadinha, que você acha de você vir aqui em casa? Pra gente conversar, entre aspas e tal. Eu vou resumir a ópera. Então, no segundo encontro, comi de novo a Ellie. E aí, no dia seguinte, eu fui pra casa da Amy e comi a Amy. E ela ainda teve a cara de pau de falar pra mim, Ah, eu te chamei aqui em casa, mas eu tava na inocência de que não ia rolar nada. Eu olhei assim pra ela, eu fiquei quieto, mas eu na minha cabeça, ah tá, você não... Enfim, e aí com essa M eu me dei muito melhor, digamos assim, essa M eu tinha umas conversas mais existenciais, entre aspas, a gente conversava de vez em quando sobre livros, porém, ela é a típica SJW garota moderninha, então ela fuma muita maconha, ela diz que tem depressão, toma remédio pra caramba. Na época em que eu tava conversando com ela, ela tinha terminado um namoro fazia não muito tempo, e aí falou que tinha problemas com relacionamento, e enfim, é a típica garota moderninha. Então, eu fui meio filho da puta nisso, porque num dia tava lá comendo a L, no outro dia tava comendo a M. Literalmente, no dia seguinte tava comendo a M. E que é amiga dela. E aí eu falei também pra L que as coisas não iam dar certo, porque eu já tava meio que começando a engatar com essa M, eu achava que a M ia dar mais certo. E foi muito bom. Aliás, pra quem tá ouvindo, conselho, se vocês querem namorar uma garota, querem ter algo sério com ela, evitem, mesmo pra mulher, evitem já no primeiro contato, no primeiro encontro com a pessoa transar. Evitem. Conselho pessoal pra vocês. E com essas duas garotas aconteceu isso. Logo na primeira vez que nós saímos juntos, já rolou meteção e tal. E aí, enquanto eu tava me desvencilhando da L, meio que dizendo que achava que não ia dar certo e tal, eu comecei a intensificar o papo com a M. E aí, pouco depois desse primeiro encontro com a M, eu fui lá na casa dela de novo e novamente rolou tá. E eu admito que foi muito bom. Ela é bem, entre aspas, hardcore. Então, a gente meio que se entendeu nisso. Aliás, ela foi a garota que, quando eu fiz o podcast com a Hernani falando dela, ela foi a garota que enfiou o dedo no meu cu e tal. E aí, eu também coloquei no dela e no fim das contas, ela saiu com a buceta sangrando de tão violento que eu fui. Quer dizer, eu acho que eu fui, sei lá. Só sei que eu até zoei ela. Ah, eu tirei seu cabaço. Tá com a buceta sangrando e tal. E a gente tava se dando bem até esse segundo encontro. E aí, depois desse segundo encontro, eu sugeri pra ela da gente começar a sair e da gente se conhecer mais e tal. E aí ela falou que naquele momento ela não queria nada de sério com ninguém, basicamente. Aí foi aí que começou a treta. E aí eu comecei a perceber também que tinha mas uns dois caras que também viviam adulando ela no Instagram dela. E ela também ia no Instagram dos caras e comentava lindo nas fotos. Aí eu falei, ah, então basicamente você quer sair comigo e com mais vários outros? Ela é, essa é a ideia, desde o começo era essa a ideia. Ela falou. Aí eu já falei um monte de coisa pra ela, ela se sentiu meio ofendida, aí eu falei, tá bom, você quer fazer isso, quer sair com vários caras e quer transar com vários caras, beleza, mas você faz isso com outras pessoas, comigo não. E aí depois disso a gente meio que parou de se falar por um bom tempo, depois a gente voltou até a se falar, mas isso não vem ao caso, hoje em dia a gente nem tá se falando. E aí, resumidamente, com a Ellie, eu mesmo meio que terminei tudo, entre aspas, com ela, porque ela era uma garota muito moderna, mulher moderna, basicamente, e a gente mundos completamente diferentes, ela fala pra caralho e eu não falo quase nada. E com a outra, que eu achava que eu ia me encaixar mais, que tinha, assim, uma cabeça um pouquinho mais semelhante com a minha, só que com o passar do tempo eu percebi que ela também, com a outra também não deu certo, porque ela também é mulher moderna, porém é mulher moderna de uma outra forma, enquanto uma é mulher moderna, tá procurando um relacionamento sério, que é a Ellie, porém ela é moderninha, porque os assuntos dela e o mundo dela e a cabeça dela tudo gira em torno desse mundo moderninho, a outra também é mulher moderna, porque por mais que ela tenha um pouco mais de veia filosófica e gosta de livros e tal, ela é SJW, ela tá nessa onda de relacionamento livre, de poliamor, blá blá. Então eu meio que me decepcionei basicamente, porque aí uma garota eu fui me relacionar e essa garota se demonstrar uma garota até certo ponto até fútil, e a outra que eu achei que ia dar mais certo, queria um relacionamento moderno, um relacionamento amor livre, aberto, esse tipo de merda. Então no fim das contas eu acabei meio que metendo o pé nas duas e fiquei sozinho, e fiquei triste por um tempinho. Eu admito que eu fui meio cuzão de tipo, num dia tá saindo tá comendo a L e no outro dia já tá comendo a M, as duas, sendo que as duas se conhecem, só que eu fiz isso. E aí a Amy depois disse que se sentiu culpada porque ela conhece a Ellie, e aí ela acabou contando pra Ellie que nós dois saímos juntos e blá blá, e aí a Ellie depois veio me mandar mensagem, meio que entendeu, entre aspas, o que aconteceu, só que ela também não saca que na minha concepção ela é muito fútil, digamos assim, em algumas coisas, apesar dela ter contado algum um pouco da história de vida dela e algumas coisas um pouco íntimas, então ainda assim eu acho que ela é a típica white first world problems, basicamente, problemas de primeiro mundo, do tipo, tenho conta pra pagar no banco, não me dou bem com os meus pais, não tô falando que isso não seja problema, mas sabe, ficar usando isso pra desculpinha, ai, nossa, sou tão triste, ai, eu tenho tantos problemas por causa disso, ai, vai tomar no cu. E enfim, eu passei um bom tempinho triste depois disso, e até por causa disso, o fim da história, resumidamente, aconteceu tipo em maio do ano passado, vai fazer um ano. Então, depois disso, eu meio que demorei um tempinho até tentar outra coisa com alguma outra garota. Na verdade, desde maio do ano passado, eu não tento engatar com alguém alguma coisa. Então, por conta de depois disso, eu ter percebido que a maioria das mulheres estão muito, infelizmente, hoje em dia, estão muito moderninhas e tal, e tá difícil de se relacionar com alguém. Mas, bom, basicamente é mais ou menos isso daí. No fim das contas, acabou só rendendo umas boas noites de sexo, principalmente KM, mas não saiu disso. E bom, espero que vocês tenham gostado do meu relato. Se não gostaram, também problema de vocês. E um grande abraço pro Hernani, um salve aí pra quem tá ouvindo. E até a próxima, gente. Falou. Ponho os meus olhos em você, se você está. Dos meus olhos é você, avião no ar. Dia pra esses olhos sem te ver é como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV, só pra você. Nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Os meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Os meus olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a tua boca em minha. Que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória e eu te chamo. Eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Muito bem, caras. Aqui quem fala é o Brian, do podcast Decadência, né? E é o seguinte, que o Hernani me pediu pra contar uma história pra vocês aí. E eu acredito que seja uma história que possivelmente vai ajudar muitos de vocês aí. Porque é uma história que acontece todos os dias e vai acontecer na vida de alguém. Praticamente vai acontecer em todas as vidas, né? Sei lá, cara, sei lá que eu tô falando também, né? Porque tá de manhã e o cara não fala nada com nada. Mas é o seguinte, amigos, é muito importante vocês ouvirem, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, nem que seja pra, como experiência, né, ou aprendizado, né? A minha falha vai fazer com vocês tenham uma outra via que vocês podem agir, seguir por ela na situação em que eu estive. Caras, vou começar desde o início, né, pra ficar ter um entendimento melhor, né, vamos dizer assim. 2 anos atrás, meus amigos, né, eu tinha uns 19, 20 anos e não tinha nada demais, era um cara comum, né, um cara mais tímido, um cara fechado, sabe? Então, sempre fui minha vida inteira e isso fez com que eu não tivesse muitos amigos, sabe? E eu tô falando sério, cara, eu não tenho amigos praticamente, assim, que de infância ou que eu me encontro, sabe? A maioria dos caras que eu converso eu conheci pela internet e eles moram em outros lugares do país, né? E então, me fez que eu sempre fui um cara fechado e meio sozinho. Beleza, o que eu gostava de fazer era musculação e tocar violão, sabe? Eu gostei na época eu gostava muito de tocar violão. E, caras, quando eu gostava de uma música, eu tirava ela no violão e colocava ela no Facebook, né? Eu tocando. Sem pretensão nenhuma, sabe, caras? Assim como eu faço podcast, era uma coisa que me deixava melhor, sabe? Eu tinha um esforço de tirar aquela música e gravar para o vídeo e postar ela pronta, era algo que me dava satisfação, né? A satisfação de você estar criando algo, produzindo algo, você mesmo, sabe? Dá uma certa sensação de vivência, de você estar vivo, de você estar presente ali. E, caras, eis que um dia uma menina que me chama no Facebook do nada, e era algo assim totalmente surreal, até então nunca tinha acontecido isso. E falando que viu meu vídeo e que tinha gostado. E a partir daí nós começamos a conversar. E, sinceramente, durante uns 2 meses eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Porque era um assunto que fluía muito bem. A ideia que a gente trocava era boa, sabe? E chegou um ponto que a gente começou a namorar. E durante o nosso namoro, cara, assim como foi no início, tudo correu muito bem. Nós nunca tivemos brigas, assim, brigas feias, pesadas. Claro, como todo casal, nós já brigamos e tal, mas assim, nunca, não era algo que fazia nosso namoro fazer mais bem a saúde do que mal, entendeu? Era assim, algo positivo, algo que vinha acrescentar nas nossas vidas, né? Pelo menos na minha. E assim, foi muito importante pra mim, aprendi muita coisa. E sempre fui muito presente na vida dela e ela era muito presente na minha vida também. Por exemplo, quando eu fiz o tiro de guerra e eu formei, ela tava lá, cara. Quando ela formou, né, no curso dela, eu estava lá também. E festas familiares, aniversários, sempre estava lá na casa dela, final de semana também. E tipo assim, durante o tempo que a gente esteve junto, um participava muito da vida. Nós éramos assim as pessoas mais próximas, até mesmo do que parentes, sabe? Só que o que acontece, caras? Não sei se vocês já chegaram a ouvir o meu podcast, né? Atualmente eu devido a uma, sabe, cara, não tava bem da cabeça, uma tristeza, melancolia, tomou conta de mim, cara. De uma forma assim que foi a mais forte que eu já tive até hoje, sabe? Assim, eu fiquei muito triste, mas não uma tristeza comum, sabe, cara? Era uma angústia, um vazio que não tinha nem como descrever, cara. Algo muito pesado em cima de mim e não via sentido, sabe? Em estar vivo praticamente. E eu peguei e privei todos os meus vídeos no podcast. Então, assim, eu não sei se muitos de vocês, se por acaso forem entrar lá, vocês vão encontrar 3 vídeos no momento, que é 2 do meu irmão que ele gravou. e o meu, o canal é meu e do meu irmão, né? É, então é o seguinte, cara, até esse vídeo que eu acabei de gravar também conta um pouco dessa história, né? Mas aqui eu vou falar um pouco, algumas coisas que eu não falei mais, né? Porque eu não falei lá, aliás, por causa, né, do Hernani aí, me pediu, um cara que eu considero muito. Então, caras, eu acabei deletando, né, o vídeo, beleza. E o que acontece, caras, nessa época, tava passando por algumas dificuldades na minha vida. Por exemplo, eu tava morando sozinho, né, tal. Eu e meu irmão tínhamos que trabalhar para poder manter a casa, vamos dizer assim, que era somente eu e ele. Não tava sendo nada fácil, caras, e também devido a alguns acontecimentos, digamos assim, traumáticos, né, comecei a me afundar, cara, em depressão, cara. Sério, depressão é foda, cara. Quem tem depressão realmente sabe como é. Você ir na cozinha, beber um copo de água, cara, é um esforço, assim, enorme, porque você não tem vontade de estar vivo, cara. Então, fazer coisas, é como se você usasse toda a sua concentração para permanecer vivo. Então, essas outras coisas pequenas, são esforços absurdos. E eu comecei a sentir isso e foi aumentando, cara. E ela começou a perceber, apesar de eu não falar nada, ela começou a perceber que eu não tava bem, sabe? Que eu não era mais aquele cara feliz e que sabe, tava sempre fazendo piada ou falando algo positivo, cara. Que eu tava ruim mesmo, sabe? Que eu tava fraco, que algo que estava me consumindo. E, cara, ela foi ficando cada vez mais distante, sabe? Até que um ponto ela me perguntou o que havia de errado e eu contei. Falei, não vejo sentido em estar vivo. Acho um mundo cruel, um mundo injusto, sabe? Um mundo onde a qualquer momento algo horrível pode te acontecer. Ou acontecer a pessoas inocentes que não fazem mal a ninguém, como crianças, por exemplo. E, sabe, tinha perdido o brilho, né, de estar vivo. Na época, aí ela simplesmente, sabe, ela de alguma maneira levou aquilo meio que como um insulto, eu tá falando esse tipo de coisa, sabe? E daí pra aí foi só a ladeira abaixo, caras. Eu tentava agir, sabe, como eu sempre agi, mas não era mais o suficiente. E nesse meio termos, cara, aí é que eu falo pra vocês: tomem muito cuidado se vocês estiverem namorando. E por acaso seu namorado falar que não, tem um amigo na escola, mas a gente só conversa. Tome muito cuidado, cara. Se uma mulher faz isso, por mais que ela venha dizer que não tem nada a ver, muitos podem estar, vamos chamar de machistas por falar isso. Mas, caras, não digo que vocês devam terminar com ela, mas vocês já fiquem preparados, porque uma hora ou outra. Isso não vai acontecer nada de bom, entendeu? De uma mulher que faz isso, esse tipo de coisa. Por quê, caras? Eu estava lá sofrendo como um porco, sabe? Pra estar vivo ali, e mesmo assim, caras, eu sempre procuro sair com ela. Ela vinha aqui em casa, eu ia na casa dela, e eu sempre me esforçava ao máximo, cara. Pra quem tem depressão sabe que fazer algo assim exige um esforço assim imensurável da parte da pessoa que tem depressão. E, caras, o que acontece? Ela foi só reclamando. E um dia ela virou pra mim e falou que tinha dado, que o namoro não tava bom e tal. Ela falou, ela ainda lembra das outras palavras, ela falou que me amava, que gostava muito de mim, que eu era a pessoa mais importante pra ela, mas que não tava dando mais. Eu falei, não tem como eu mudar, sabe? Do jeito que eu tô agora, não tem como mudar. Eu vou. Ela está além de mim, esse meu estado de espírito, sabe? Eu me sentia como se eu não tivesse alma ali, sabe, cara? Sou só um corpo movimentando. Eu tentei explicar pra ela, mas infelizmente não deu. Eu falei, então beleza, vamos seguir nossas vidas. E, caras, por incrível que pareça, eu, né, por 2 anos, que ela sempre dizia que eu era o cara mais importante, ela disse, cara, que queria várias vezes que queria casar comigo, que gostaria de ter uma família comigo. Ela, pasmem, um mês depois, praticamente, ela já estava namorando, quando vinha só. Com esse amigo, né? Com esse amigo tão inocente dela, né? Com esse cara que ela disse pra mim, não se preocupe, é apenas um amigo meu, né? Um mês depois já estava namorando com esse cara. uma coisa que me deixa meio triste, cara, é saber que durante esses dois anos, cara, eu sou a mesma pessoa, sabe? Desde que eu atingi esse estado de maturidade meu, sabe? De quando você deixa de ser um adolescente e começa a se tornar um homem, eu sou a mesma pessoa. Então, um cara verdadeiro, digamos assim. E sempre tive minhas convicções fortemente ali instaladas. E, cara, pasmem, né? É a pessoa que dizia que concordava, né, com as minhas opiniões, que eu sentia que era compatível comigo, né? Tava namorando um cara completamente diferente de mim, um cara com ideias totalmente opostas, sabe? E aí eu fico pensando, cara, será que ela tava fingindo? Ou o que que é, cara? Sabe? Isso é o que mais dói, praticamente, o cara que ela escolheu, entendeu? Porque é um cara completamente ao contrário, sabe? Então, aí você, foi cerca de um mês. Então, não dá pra dizer que ela mudou. Eu não sei dizer, sabe, se ela tava sendo verdadeira ali. O que que é, cara? Ou se... sei lá, velho. Sei lá, cara. É algo assim que eu não consigo entender. E fui simplesmente trocado por um cara completamente oposto de mim. E... cara, é isso. Aí, numa certa noite, quando eu privei meus vídeos no YouTube, eu também ia desativar o meu Facebook. E antes mesmo, eu não soube, né, de imediato, quando a gente terminou, que ela já estava namorando com outro cara. E ela sempre mandava mensagens pra mim, periodicamente, perguntando se eu tava bem e como é que eu tava, que eu podia conversar com ela, se fosse o caso. E nisso, ela já estava com outro cara. E, sabe, eu nunca respondi a nenhuma dessas mensagens, porque eu pensei, cara, se ela tá falando comigo, provavelmente é porque ela ainda gosta de mim, né? E a minha mente está um caos total, sabe? Estou passando por um sofrimento, assim, cara, sério, foi algo horrível de se passar. E eu não vou conseguir mudar, cara. Quando eu melhorar, eu falo com ela, entendeu? E isso não passava pela minha cabeça de maneira nenhuma, que ela já tava com outro cara, entendeu? E nesse dia, cara, que eu fui mandar mensagem pra ela, que eu entrei no Facebook dela, porque eu vi lá a gente tava em relacionamento sério com esse rapaz aí, né? Nossa amiga aí. Aí eu fui falar com ela, explicar pra ela o porquê que o nosso namoro acabou e tal, pelos meus sentimentos. E eu expliquei também algumas coisas traumáticas que aconteceram na minha vida, cara. Que eu já cheguei a contar uma vez no podcast. Eu contei, só foram duas coisas. Uma coisa eu cheguei a contar, e outra coisa eu não vou contar pra ninguém, cara. Só contei pra ela e eu aguardo pra mim. E são coisas traumáticas mesmo, de verdade. E foi o seguinte, cara. Ela simplesmente disse... eu vou resumir dessa maneira. Ela disse, pô, beleza, sei que você devia usar sua força interior pra se sentir melhor, entendeu? E é isso aí, qualquer coisa a gente tá aí. Basicamente ela disse isso, sabe? Ela basicamente, porque ela quis dizer, pô, eu não ligo nem um pouco. Você é passado, sabe? Você é passado. Você tá sentindo aí, não é problema meu, né? Aí, cara, eu tomei esse choque de realidade. Quando eu percebi, eu falei, cara, não dá mais. Eu bloqueei ela no Facebook. E falei, cara, vou seguir a minha vida. O que eu tenho que fazer é mergulhar dentro de mim mesmo, dentro desses sentimentos conturbados. E é como se, igual eu já disse antes, como se você entrasse dentro do furacão e de dentro dele tentar acalmá-lo, né? Vou seguir nessa jornada aí. Tá isso, caras. Eu não sei se essa história vai contribuir ou não pra vocês. O que vocês vão achar? Mas esse foi o meu relato. Agradeço aí o Hernani a oportunidade. E eu vou fazer mais uma propaganda aí, né, do meu podcast aí. Podcast Decadência. Tô voltando agora, né, devido a essa pausa minha aí. Muito obrigado, Hernani aí. Forte abraço e vida longa aí ao Sociedade Primitiva. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi. Está em cima, consegue voar. Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas quando você está. Hoje você está onde você está. As coisas são mais lindas porque você está onde você está. Hoje você está nas coisas tão mais lindas. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi. Está em cima com o céu voar. Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas quando você está. Hoje você está onde você está. As coisas são mais lindas porque você está onde você está. Olá! Olá, eu falei com o Hernani de gravar isso aqui para a história de desilusões amorosas, né, cara? Que quem fala é o cara do caçamba, se é que o caçamba ainda existe no momento que você estiver ouvindo. Eu vim contar a história que é a seguinte, cara. Era por volta de 2015. Eu tinha acabado a minha escola já, eu terminei a escola em 2014 e arrumei um emprego antes de terminar. Emprego esse que eu me encontro até hoje. Só que depois que eu terminei o ano, eu fui tentar fazer um curso preparatório pra começar, né, uma escola, uma faculdade pública. Pera aí que o filho da puta tá mandando coisa aqui, vai ficar vibrando. Deixa eu tirar o... Beleza. Nada mais vai atrapalhar a gente aqui. Vocês estão me acompanhando? Espero que sim. E aí eu comecei a fazer esse curso, né, pra poder fazer o vestibular. Era um curso pré-vestibular. Eu estudava à noite nesse curso e o dia inteiro eu trabalhava. E aí, cara, no começo, apesar de ser muito difícil ter uma vida de você estudar e trabalhar, eu tava levando bem, eu tava fazendo tudo. Eu conheci um cara só, eu entrei junto com esse cara no curso, mas foi só isso, eu entrei e fiquei lá, estudava de noite, acompanhava a matéria, fazia os negócios que tinha que fazer, fazia exercício, final de semana. Tava focado no começo, né, cara? Falei, porra, eu acho que dá pra passar, maluco. Beleza. Como tudo que a gente faz, a gente que é um merda, não consegue tirar da cabeça o fator buça, eu me mantive, né, cara, estudando, e aí eu conheci uma garota lá, cara, que... porventura, era vizinha desse meu amigo, que entrou comigo lá. E como eu tô chamando ele de meu amigo, não foi, ele não me corneou, cara. Não é essa a história, graças a Deus. Esse cara até hoje é meu amigo. E, cara, é o seguinte, eu comecei a conhecer essa garota e comecei a gostar muito dela. Sabe, quando você termina um dos seus primeiros namoros, assim, depois você começa... Não é nem namoro, cara, vamos dizer, eu terminei um dos meus primeiros namoros e eu comecei a conversar mais com ela e tal, e ela também passou por uma situação parecida com a minha, né? E nisso a gente começou a conversar, e aí uma hora a gente começou a ficar, né, cara? E foi aí que começou a merda, começou toda a merda. Eu ia pra lá, e ficava o tempo todo agarrado com essa garota. Saía do curso, ia com ela até o ponto de ônibus lá pra ficar pegando ela. E aí foi, cara, seguiu assim uns 3 meses, né, bicho? E eu, porra, eu, sabe, cara, eu perdi totalmente foco, né, depois disso, cara. Eu parei de estudar, eu ia lá, mas eu, sabe, eu ia só por causa da garota. E aí eu comecei a esquecer. Eu sou um merda, eu sei, você tá pensando, cara, esse cara é um merda. Sim. E, puta merda, cara, foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Eu totalmente fiquei totalmente desfocado no trabalho, sabe? Eu me mantive trabalhando, mas porra, lógico, eu ficava o tempo todo falando com ela em WhatsApp, essas merdas. E aí, cara, eu gostava dela, né? Mas a gente não tava namorando, né, bicho? E aí que você pensa assim, porra, eu não sei como é que eu vou pedir essa mulher namoro. Mas eu não vou. Se eu for pedir ela namoro, porra, vai dar merda. Porque ela vai chegar pra mim e falar assim, não quero namorar você, porque, sei lá, por algum motivo aí. A gente tá há pouco tempo, a gente tem que se conhecer, porque mulher, sabe, mesmo estando iludido na época, eu ainda tinha isso na cabeça, cara. Eu já tinha isso na cabeça. Falei, não, se eu pedir ela em namoro, ela vai fazer merda comigo. Vai ser pior pra mim. Então eu vou ficar quieto aqui, me mantenho na pegada que eu tô aqui. Eventualmente, se eu quiser dar uma roçadinha na calabresa, eu dou. E uma beleza, e uma hora a gente vai estar namorando, né, cara? Porque é assim que a gente pensa, né, cara? Quando as coisas começam a dar certo. Eu comecei, cara, a pensar. Falei, puta, cara, eu vou ter que pedir essa mulher namoro alguma hora, cara. Aí eu ficava assim, pô, daqui a um mês, cara, acho que já dá, porque, porra, né? Beleza, falei, não vou pedir namoro e tal. Alguma coisa na minha cabeça, cara, tava... Não era o chifre, porque eu não tava namorando com ela. Alguma coisa dentro da minha cabeça tava falando assim, cara, não faz isso não por enquanto, espera um pouquinho, fica de boa aí, fica tranquilo. E foi o que eu fiz. Sabe quando do nada a mulher tá muito bem com você e do nada ela tudo gira, ela dá um giro assim, cara? Foi o que aconteceu. Eu tinha ido com essa mulher numa... Essa garota, né? Porque eu não gosto de falar garota porque parece que tô falando de uma garota de 7 anos e não é o caso. Ela era até mais velha que eu. Ela é mais velha que eu. Sei lá, uns 2 anos só. E aí, cara, a gente foi num show. Antes de eu ficar com ela, a gente foi num show. E tinha um maluco lá que foi com ela. Que era um amigo dela que ela falou, né? Ah, meu amigo, você aqui é meu amigo. E falou na frente dele, eu falei, porra, o cara é amigo dela, beleza. Mas não vou botar a mão no fogo também, né, bicho? E, cara, um dia, vocês lembram desse cara que eu falei no começo da história? Desse cara que eu conhecia? Que era meu... Que já era meu amigo antes do curso? Então, ele falou comigo assim... Rapaz, sabe esse tal cara aí que é amigo dela? Um dia, cara, eu fui com ela até perto lá de casa, porque eles pegavam um ônibus que era mais ou menos perto, assim, né, a casa deles. Só que ele ia pra casa dele e ela ia pra casa dela, foda-se, né? Ele falou, pô, cara, teve um dia que eu vi que ela encontrou com esse maluco e deu um abraço nele, que foi um abraço, sabe... Sei lá, cara, foi meio estranho. Aí eu, porra, é mesmo, cara? É. Falei, que porra é essa, rapaz? Não, vou perguntar pra ela essa porra. Se eu perguntasse, eu acho que eu não sei se eu estaria certo ou errado, porque eu não tava namorando com ela, né? E ainda bem que não, né, cara? Eu falei assim, isso num belo dia ele falou isso comigo. Ele falou, cara, eu falei, porra, isso tá estranho, bicho. Ele falou, não é, eu também achei estranho, mas eu, sei lá, cara, às vezes não é nada, né? Beleza. Rapá, chegou no dia seguinte. Sabe quando você tá querendo tocar a mulher e a mulher não tá querendo te tocar? Sabe quando você quer pegar no braço dela, você quer, sabe? E ela fica meio que, sabe, no, tirando a mão. Você quer dar a mão pra ela, ela tira a mão. Você fala, eu falei, caralho, o que tá acontecendo, bicho? Isso durante a aula, cara. Eu falei, bom, eu não vou ficar conversando com ela sobre isso aqui, porque tá tendo aula, eu tenho que prestar atenção e tal. Mesmo que fosse mentira, não tava prestando atenção nada. Eu falei assim, cara, essa mulher tá muito estranha. Logo no dia seguinte que o maluco falou isso comigo. Falei, porra, cara, que tá... Aí, falei, pô, na hora da saída eu falo com ela. Só que na hora da saída, cara, eu levantei, fiquei lá falando com o pessoal. Ela pegou e, porra, sumiu, bicho. Sabe quando a pessoa faz que nem o Batman, cara, some assim? Então, foi o que ela fez, ela sumiu. Ela não ficou um minuto depois da aula, cara. Ela pegou o negócio dela, antes de acabar a aula, ela foi embora até. E eu cheguei em casa, eu perguntei no WhatsApp, cara, falei, o que que tá acontecendo, cara? E ela falou assim, não, eu não... Olha, cara, a gente tem que conversar. Eu falei, eu quero conversar, né, bicho? Mas você foi embora. Eu falei, bicho, eu quero conversar, né, cara? Mas, porra, você saiu fora? Você tá fugindo de mim, cara? O que que tá acontecendo? Que porra é essa? Aí ela começou, não, sabe o que que é? A gente tem que conversar porque eu... Sabe, eu quero que você continue normal, sendo meu amigo, mas eu não sei se é uma, sei lá, se é uma boa ideia. E aí, cara, no momento que ela falou isso comigo, veio o cara que era esse tal amigo dela aí, que o cara que era meu amigo ouviu abraçando, falou assim, comigo, falou, rapaz, me fala uma coisa aqui, bicho, só pra título de curiosidade. Você tá ficando com a... E falou o nome dela. Aí eu falei, porra, tô. Eu falei, foda-se, vou falar com o cara. O cara tá falando comigo, vou falar, foda-se. Não vou ficar... Falei... Não, eu falei assim, por quê? Eu não falei tô logo não. Porque eu falei, porra, vai que esse maluco é namorado dela e o cara vai querer me matar depois aí. Eu falei, tá maluco? Eu falei, não. Eu falei, por quê, cara? Aí ele, não, porque é o seguinte, cara. Eu tenho quase certeza que você tá. Mas ela também... tá ficando comigo. Olha a merda. Mas ela também tá ficando comigo. Só que é o seguinte, cara. Ela tá falando pra mim que não, que você não tem nada a ver com isso, que você é só amigo dela. Aí eu falei, o quê? Eu falei, negro, o quê? Aí eu falei, não, pera aí, velho. Eu tô ficando com ela assim, bicho. Pô, mas porra, que porra é essa? E aí ele foi. E nisso ela falou, ficou falando sozinha, cara, lá no... No WhatsApp, né? No Zap. Ficou falando sozinha comigo e eu falando com o maluco. Eu falei, porra, maluco, que porra é? O cara era malucão da cabeça, cara. Esse cara era... Porra, ainda é, né? O cara tomava hormônio, tá ligado? Pra ficar fortão. E aí ele tá... Agora ele tá gordão, cara. Na época o cara... Nunca vi esse cara forte. Eu vi ele só uma vez. Ele não era tão forte. Mas... O cara começou a tomar hormônio depois. E ele ficou muito gordo, cara. O cara viu outro dia ele na rua e falou que ele tá muito gordo. Mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, cara. Ela tava ficando comigo e falando que tava só comigo. E pro cara, a mesma coisa. Ou seja, uma bela devassa que ela era, né, cara? Uma bela devassa. E depois, sabe o que ela fez? Ela eu não quis mais saber... Cara, depois desse dia, eu não olhei mais na cara dela durante aquela porra, aquele curso. Eu chegava lá, ela olhava pra mim. Ela, sabe, ela tava falando, conversando com alguém. Eu chegava, ela ficava quieta, sabe, quando a pessoa... Tipo assim, te olha como uma... Meio que uma ameaça, cara. Você, tipo assim, te olha, tipo, cara, que... O cara chegou, não posso me expor, tá ligado? E aí eu ficava... Teve uma vez que eu tava andando, cara, no corredor. E ela viu esse cara... Não, ela viu esse cara, não. Ela me viu. Esse cara, no caso, era eu. Ele parou de falar. E aí eu comecei a rir na cara dela. Tipo, que patético, né, cara? E aí ela falou, boa noite, né? Tipo assim, depois que eu já tinha ido embora, eu falei, aí eu virei assim, voltei, botei a cara assim e falei, o quê? E ninguém respondeu nada. E aí foi isso. Mas depois eu fiquei com ela de novo depois. Um ano seguinte. E eu peguei ela umas 3 vezes, cara. Mas da última vez eu não quis mais ficar com ela, porque eu sei da índole dela. E tem uma outra história também, com a mesma mulher, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Que ela tava namorando. Esse mesmo cara que ela tava namorando, esse cara que, né, esse que veio falar comigo, que tava ficando com ele ao mesmo tempo que eu, ela namorando esse cara, ela simplesmente foi na casa de um maluco da faculdade dela e deu pro cara namorando, né, mesmo estando namorando com esse outro cara. Ou seja, meus amigos, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, cara, não confia em ninguém, cara, não confia, pode ser a pessoa... Pode ser a pessoa mais, sabe, mais companheira do mundo, que aparenta ser mais companheira do mundo, mas não confia, cara, não confia. Eu não vou negar que eu gostava dela e que eu me senti mal pra cacete por ter, não, sabe, não pelo que aconteceu, que foi meio que uma traição isso, eu não sei, mas pelo que, eu fiquei puto, sabe, pela confiança que eu dei numa pessoa, pela burrice que eu fiz. Então é isso aí, cara. Não se desespere por mulher. Se tiver mulher junto com você, cara, você fica de boa, você não... Sabe, intima ela de uma vez, fala só, você tá ficando comigo. Se você quiser tirar alguma dúvida, você tira de uma vez, não deixa meia palavra, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer, cara. Agora eu não pego mais mulher nenhuma, mas é isso que eu tenho pra dizer de conselho aí pra quem estiver ouvindo. Essa foi uma história de desilusão amorosa e é isso aí, cara. Esse é o Sociedade Primitiva. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Bom, pessoal, estou aqui para contar o meu relato de traição, só que eu não gostaria de estar dizendo meu nome. Bom, na época, eu era militar do exército. Estava com os meus 19 anos. Eu noivei, na época, com uma moça de 18 anos também. Para vocês terem uma ideia, o pai dela chegou a dar um puxadinho para a gente, né? Lá no terreno dele, para a gente estar construindo nossa casa. Detalhe, ele comprou o material de construção. Eu fui ajudando também a levantar a casa. Foi quase 3 anos para estar deixando no padrão. E o que aconteceu? Simplesmente, comecei a comprar os móveis, a gente já estava marcando até a data de casamento já. E do nada, percebi que ela mudou. Percebi ela meio cismada, tudo mais e tal. E eu amava muito ela na época. Pra ter uma ideia do jeito que eu amava essa menina, eu cheguei até a criar música pra ela. Eu queria até fazer uma surpresa pra ela, onde ela estudava na época, né? Pra tá pegando e tocando pra ela. Tinha esses negócios de loucura, de amor na TV e tal. E como eu tinha uma banda, o pessoal também ficou disposto a fazer isso. E eu pensei seriamente em fazer esse tipo de coisa. Mas beleza, ainda bem que eu não fiz, senão ia passar por trouxa na época. Então, voltando. Lá pegou, eu senti que ela estava meio que distante, estava meio cismada e tudo. Quando encostava nela, ela deixava, mas só que meio que com um pouco de restrição. Até que, encostando lá na parede, ela pegou e me falou que tinha me traído e tal. E não contou detalhes porque eu não quis saber também. E aquele negócio, eu também não quis saber quem que era. Ela falou chorando, que estava arrependida e tal. Eu também chorei pra caralho, fiquei mal mesmo. Eu fui pra casa, que eu morava meio longe da casa dela, né? E fiquei ruim mesmo, mais ruim mesmo. Aí beleza, ela foi na minha casa, conversamos, acho que depois de 3 dias aí, decidimos voltar. Beleza, eu tava até feliz, né, de estar voltando com ela, eu aceitei coloquei uma pedra em cima desse fato e tranquilo. Aí o que que aconteceu? Mais ou menos uma semana, duas semanas depois, uma amiga dela chegou em mim e falou: olha, abre o olho. Só que eu dei uma de Zé Mané e tal, e não dei bola pra ela, até porque eu não gostava muito dessa amiga dela. Essa amiga dela era meio esquisita, entendeu? E pode-se dizer que queria levar ela pro mau caminho. Aí, beleza. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu acho que mais ou menos um mês, dois meses depois, eu percebi a nova estranha, tudo. Aí eu peguei e joguei ela na parede já com medo de novo. Só que ela não abriu pra mim. Aí eu cheguei nessa amiga dela, a amiga dela falou: você tá tomando Gaia novamente. Aí cheguei nela, conversei com ela, ela falou que sim. Aí eu falei: filha da puta, né, meu? Eu só perguntei, foi com a mesma pessoa? Ela: com a mesma pessoa. Eu falei: tá. Fiquei ruim, novamente. Só que eu pensei comigo: essa filha da puta vai ter o troco dela agora. Eu peguei, fui mais carinhoso com ela possível. Cara, eu dava tudo pra ela. Eu tava dando de tudo pra ela nesse tempo. Aí o que que eu fiz? Eu deixei ela na minha mão. Eu fiz essa desgraçada, daí essa lazarenta, pegar e esquecer desse maluco. E ela falou pra, falou até pra mãe dela, pra prima dela, que tava sendo o momento mais feliz dela comigo. E tava até falando em filho, pra ter uma ideia. Aí beleza. Peguei, saí um dia, eu, ela, essa amiga dela e mais um pessoalzinho. Só que eu já bebia nessa época. Eu bebia pra caralho, como ainda bebo hoje. Beleza, todo mundo foi pra casa dessa amiga dela. Ela chapou o coco. Era mais de meia-noite, não tinha como ir embora. O que foi que eu fiz? Sentei a rola nessa amiga dela. Só que eu fiz questão de dar um jeito dela pegar e ver. Ela pegou e viu. Ela veio querer reclamar pra mim, entendeu? No dia seguinte, eu só peguei e falei: olha, o negócio é o seguinte, eu te dei uma chance, você me apunhalou de novo. Então vai pra puta que pariu, sua filha da puta. Catei, dei as costas e fui embora. Aí peguei, entrei pro motoclube. Peguei, tava dando vários rolês, mulher pra mim, eu só catava, enfiava a rola mesmo e saía andando, não tava nem aí com porra nenhuma, entendeu? Só que querendo ou não, eu ainda gostava um pouco dela. Ainda assim eu gostava um pouco dela. E mais ou menos uns 3 anos depois, ela descobriu, eu cheguei a mudar o telefone de casa, né? Ela descobriu o novo telefone. E pegou, me ligou. Não minto, quem ligou primeiro foi a mãe dela. Conversando com a minha mãe na época, né? Aí depois começou a conversar comigo. E beleza. Ela pegou e falou: olha, vamos se encontrar. Eu sei que eu errei e tal, você também errou. Eu falei: não, não errei. Simplesmente, eu já tava pra terminar com você. Aconteceu, fui, sentei a pica mesmo e que se dane. Aí tal. Ela: vamos se encontrar, vai. Eu falei: beleza, vamos se encontrar. Pegamos, se encontramos. Só que uma coisa eu percebi. Ela queria que eu comesse ela de qualquer jeito, logo no primeiro encontro. E eu: não, peraí, calma, vamos com calma. Aí foi nessa enrolação por um mês. Só que nesse um mês eu ia lá, eu não deixava ela ir na minha casa, só eu ia lá. Aí até porque o que eu fazia, isso eu fiz com várias meninas, entendeu? Só com a minha esposa mesmo que eu não fiz isso, que eu levei mesmo e tal, e ensinei o caminho. Sempre fazia vários caminhos diferentes pra mina nunca saber onde que eu morasse, nunca chegasse em casa, entendeu? E com ela, depois disso não foi diferente. Aí o que que aconteceu? Olha só como que a filha da puta é filha da puta. A desgraçada pegou, né? Queria que eu comesse ela, por quê? Ela tava grávida do outro cara. Isso eu fiquei sabendo porque uma amiga dela veio contar pra mim. Só que não foi essa amiga, foi uma outra amiga dela. ela pegou e falou: olha, abre seu olho que ela acabou de tomar um pé na bunda e pode estar esquisito. Eu falei: o que, que pode estar esquisito? Ela falou: não sei. Aí eu joguei na parede, a amiga dela pegou e falou: olha, eu acho que ela tá grávida. Ela tomou um pé na bunda agora do cara que ela tava. Eu falei: quem era esse maluco daí? Ela pegou e abriu, era o cara que ela traiu você, o mesmo cara. Falei: filha da puta, meu, de novo essa mina quer pegar e me zoar? Ela tá pensando que eu sou algum tipo de trouxa, mano? Aí catei, cheguei nela. Também não quero falar o nome dela pra não expor ela, que já faz tempo. Hoje em dia ela tem família e tudo. E, querendo ou não, a família dela não tem culpa do mau caratismo dela. Aí eu peguei e falei: olha, na boa, não quero que você me procure, entendeu? Segue sua vida que eu sigo a minha, meu jeito. E acabou. Só que o que acontece, já era tão tarde já, que eu fui pra não dormir na rua, que eu tava sem grana nessa época daí, nesse dia, minto. Eu peguei, acabei dormindo na casa dela. Só que pra ter certeza mesmo que eu não ia comer essa puta, o que que eu fiz? Eu catei, fui num boteco que tinha do lado, eu chapei o coco, tomei só pinga pura mesmo, chapei o coco, aí o pau não sobe mesmo. Já chapado dormindo, não tem como subir. Eu fiz questão de dormir com tudo que eu tava, com a roupa que eu tava, do jeito que eu tava, até com o sapato que eu tava, em cima do sofá dela. Só que de um jeito eu sabia que alguém ia passar lá, que ela não ia parar lá, entendeu? Aí peguei, fui embora na manhã seguinte. Eu acho que depois de uns 15 anos que ela me procurou já pelo Facebook, né? Aí conversou comigo. Só que aí também eu já estava casado e tudo. Aí peguei só um oi, oi, tchau, tchau. Falei: lembra do meu irmão também vai casar agora, tal. Só esses papinhos daí e nunca mais conversamos de novo. Bom, esse é meu relato de Gaia. E é isso. Então, sucesso aí, podcast, Hernani. É nóis, cara. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra é visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com meu preto cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O tom que eu canto as minhas músicas pra sua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra Laranjeiras. Satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. E aí, Hernani? Terceiro áudio que eu tô tentando gravar aqui. Tá foda, cara. O cara não sabe explicar as coisas. Mas agora vai. Então, essa é a história que eu vou contar, né? Aconteceu comigo quando eu tinha assim uns 16 para 17 anos. Eu conheci uma garota na internet. A gente jogava um jogo, né? Um mesmo jogo online, assim, e tal. Aí a gente começou a falar, né? Começou a se falar pra caramba. Saímos e nós começamos a namorar, né? E até aí tudo bem. Aí foi passando tempo. E eu, por sempre ser doente, assim, da cabeça, né, cara? Fodido total da cabeça. Resolvi terminar, porque eu, o idiota aqui, queria se isolar. Idiota pra caralho. Aí, terminamos. Não teve muito chororô, né? Terminamos e tal. Aí, passou, assim, mais ou menos... Um mês e meio, mais ou menos, eu acho. Aí eu pedi pra ela voltar. Ela voltou. E tal. Mas, né, cara, quando você volta, nunca é a mesma coisa, assim, né, cara? Ou melhor ou pior, né? No meu caso, eu achei que tava tudo bem, mas não tava. Porque um dia, assim, eu... ela tava mexendo no celular, assim, do meu lado. E eu vi que... ela tinha instalado, assim, no celular o Tinder, cara. Aí eu fiquei, porra, mano. Por que ela tem Tinder, cara? Tá namorando comigo, tá usando essa porra pra quê, cara? Aí ela me falou ainda assim, ah, não, só tá aí. Nem uso porra nenhuma, não. Só tá aí. Aí eu, idiota pra caramba, né? Com cold pra caramba, né? Eu não falei nada. Eu falei, tá bom. Tá bom, não queria arranjar confusão. Aí, tudo bem. E também eu percebi, depois que nós voltamos, assim, ela conversava muito com um cara. Ela falou, né, que conheceu, ela foi bem clara, assim, até. Não tão clara, né? Mas ela falou, né, conheceu o cara no Tinder e ela meio que ficou meio que amiga do cara, né? Não tinha nada, não, era, né? Não tinha nada, não, era só colega, né? Eu muito besta, né? Tipo, eu falei, tá bom. E eu continuei namorando com ela, né? Tudo mais, né? Já devia ter terminado ainda, né? O idiota não. O idiota quis continuar. Tá bom. Aí eu tive uma crise, assim, de novo, né, cara? O cara é muito fodido da cabeça. Aí eu terminei, né, cara? Aí passou o tempo, assim, tal, umas duas semanas, né, na verdade. E ela tinha me excluído do Facebook, né? E eu fui ver, né? Tipo, porra, por que ela me excluiu do Facebook, né? O idiota tem que ir atrás, né? Já terminou com a pessoa. Aí eu olhei, assim, e ela estava em um relacionamento sério com esse colega, amiguinho dela, né? Que ela conheceu no Tinder. Então eu falei, porra, mano. Eu já tava mal, cara. Senti o lixo do lixo, cara. Aí eu, porra, velho, fiquei mal, fui falar com ela e ela até... tipo, confessou ainda que no meio tempo, quando a gente tinha terminado, assim, da primeira vez, ela ficou com esse cara, saiu com esse cara e tal, mas na época ela não me falou, né, cara? Ela já tava cagando pra mim também, eu já fiquei mais... se sentindo mais bosta ainda. Mas é isso, né, cara? A gente tem que sofrer, né? Pra aprender, né, cara? Mas essa é a história aí, cara. Valeu, Hernani. Abraço. Tarde linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem um ar de que cor? Que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. E são dois filhos em pleno ar. Atrás do filho vem o pai e o avô, como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Cara, na época da ocorrida, se eu não me engano, eu tinha uns 16, 15 para 16 anos. Tipo, ela morava aqui próxima, aí eu já sabia já um pouco da índole dela. Era um pouquinho rodada já na idade dela, né, na época. Aí eu resolvi ficar, aí fiquei um tempo, semana, 2 semanas, meses. Aí eu vi já que não dava certo e tal, eu peguei, deixei pra lá, né, deixei quieto, resolvi terminar. Depois já de ter tentado, né, esquentar a cabeça, aí, não, mano, deixa isso quieto, melhor nós terminar. Eu já tô vendo a minha e rolou. Aí depois de um bom tempo, como ela morava próxima a eu na época, tipo, não, mesmo não querendo saber, tinha como entender, né, que os vizinhos e tal sempre comentavam. Aí falaram que ela convidou uma amiga dela pra ir numa casa de praia. Sendo que ela já tava ciente, que os caras falaram pra ela que ia chamar essa tal amiga dela. Chegando lá, iriam dopar ela, embriagar, né? Pra depois fazer sexo com ela, né? Meio que abusar. Aí chegou tal dia, ela foi, né? Aí chamou a amiga dela disse que depois iria. Aí, no caso, ela foi sozinha. Aí chegou lá, os caras viram que a amiga dela não ia e, tipo, tacaram a bebida no rabo dela, embriagou ela, doparam ela e comeram ela. Com uns 3 caras, se não me engano, na época. Amigo dela, viu mesmo? Aí chegou lá chegou na rua, né? Quando soube desse ocorrido aí, eu só imaginando. Tá vendo, cara, como é que é as coisas? Mas o cara quebra a cabeça da dona. A dona vai, cai no negócio desse aí. Deu caso de polícia. Isso aí na época, né? De 2016, por aí. Aí, beleza. Depois de um tempo, ela começou a participar de negócio de igreja, essas coisas, retiro, né? Que dá uma de santo, né? Aí passou tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses nesse negócio. Saiu de novo, entrou pra putaria de novo, aí engravidou um cara. Aí a criança nasceu, a menina. Depois de um bom tempo, a galera comentando, né? Cobrando, né? Onde é que tava o pai da criança e tal. Ela falava que o cara tinha endoidado quando soube a notícia e foi-se embora. Enfim, já virou emissol com menos de 16 anos. E beleza, passando tempo, aí ficando com o carro, um com o outro, aí voltou pra igreja de novo. Um negócio totalmente conturbado. Cara que via-se de longe, eu até imaginei, cara, graças a Deus que eu me livrei desse sufoco aí, porque não dava tá certo não. Aí agora o último caso que teve dela foi que ela saiu, se juntou com outro cara, engravidou, passou um bom tempo grávida. Aí tipo, até hoje não se sabe se ela doou a criança porque não teve condição de criar, ou se o pai da criança, mesmo sabendo que ela estava grávida e da índole dela, resolveu ficar com a criança. Aí sim, se bem. Mãe já de um casal de filhos aí, como nós moramos próximo, eu estou muito em contato com a família dela, não tinha como nós não se ver. Aí chegou com conversazinha, só que não menosprezei de cara, né? Mas era só aquele contato mesmo básico e tchau e pronto. Ia-se embora, pra não criar muito vínculo social com ela. Aí agora no caso aqui, ela tá lá, né? Nem 19 anos, 2 filhos já, um bastardo no meio do mundo, né? Criancinha. Mesmo tempo eu sinto pena, mas não vou dar meu braço a torcer e querer dar um de cavaleiro branco, né? Pra assumir esse negócio aí. Isso é, né? Um dos casos mais foda, né? que eu soube dela, mas teve outros casos já de amigos comer porta do carro, na porta de casa, dentro do carro mesmo, e tipo, ver aquilo e ficar mais de boa, sem querer entrar em contato com ela direto, mas é isso aí. Aí hoje em dia, graças a Deus, tô melhor, né, formado já, cursando, trabalhando na área, e tentar se melhorar, né. Mas agora, coisa que eu não vou fazer é querer dar o braço a torcer e aceitar esse negócio aí, né. Sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas, pras pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz e não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro que não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e de coragem.